Janeiro, Rocinha, original cultural style. Roxinho, não tem verdadeiro Roxinho, ignore o mito Roxinho, Roxinho, odiador de retirada, trouxe original cultural style. Roxinho, não tem verdadeiro Roxinho, ignore o mito Roxinho, Roxinho, odiador de retirada, trouxe original cultural style. Eu sou uma ameaça, talvez eu guarde bastante rancor, mas sabe o que se passa? Foi sua gente que me exterminou, me açoitaram na praça. Eu dei de graça todo o meu valor e hoje eu sou ameaça. A banca sabe que me sabotou. A banca sabe que me sabotou. A banca sabe. Lendo vários livros de nossa história, vejo quem é perigoso, quem integrou a escória, tem perfil de criminoso. Quem vai me salvar de você? Será que vão acreditar no que eu tenho para dizer? Quem vai me salvar de você? Será que vão acreditar no que eu tenho para dizer? Roxinho, não tem verdadeiro Roxinho, ignore o mito Roxinho, Roxinho, odiador de retirada, trouxe original cultural, saiba. Roxinho, não tem verdadeiro Roxinho, ignore o mito Roxinho, Roxinho, odiador de retirada, trouxe original cultural, style. O ar é puro nas coberturas, sim. Condicionado é quem tá embaixo, sim. Observando daqui, sei que eles têm medo de mim. Das câmeras de vigilância, a porta giratória é seguido por segurança. De vez em quando alguém me vê, atração do RJTV. Da Jamaica, ruas de French Town, da Bahia, Senhor do Bonfim, São Conrado e a vista pra Rocinho, Leblon aos pés do Vidigal. Uma parede invisível que eleva a barbárie a outro nível, segregando pelo perfil, nos dias de hoje de forma hostil. Hostil, não tem verdadeiro hostil, ignore o mito hostil.